Uma bênção nós estamos juntos aqui. Não estou nem olhando. Mas fica à vontade também, não quero te constranger a nada. Mas é importante a gente entender isso. Aleluia. Aleluia. Quero pedir para que você abra a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 10. Bom dia para todos vocês. Deus nos abençoe nessa manhã, nessa jornada que nós vamos ter dentro. Que o Espírito Santo venha governar as nossas vidas. Que haja uma liderança do seu Espírito sobre a sua alma, o seu corpo, nessa manhã e ao longo do seu dia. Seja um dia de boas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui também. Fale bem logo. Levíticos, no capítulo 10, versículo 1, versículo 2, fala assim pra gente: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. Por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença de Deus, os putou, e assim os dois morreram ali onde o Senhor estava. Aleluia. Gente, a gente precisa entender. Cara, é uma bênção a gente estar, cara, no fogo de Deus. Vou falar pra vocês, cara, tá um negócio muito doido, cara. Eu não sei, cara, não sei explicar pra vocês o que é isso que eu sinto no meu interior. E eu acho que é a mesma coisa que você tá sentindo aí. Eu não sei você também, você pôs em palavras. Mas cada momento tem sido glorioso, seja num culto, ou seja, às vezes na sua casa, às vezes na rua, às vezes no banho. E, cara, é uma presença, um fogo de Deus, vamos mover. Parece que tá vindo tão facinho assim, parece a manteiga no pão quente. Sabe quando vai pôr a manteiga, vai derretendo assim no pão quentinho, cara? Vem a manteiga do céu, você tá um pão quentinho na presença dele. Também o pastor tacou fogo em todo mundo aqui, virou todo mundo um pão quentinho pra semana passada. E, cara, isso é tremendo. Mas a gente precisa entender que anda em concordância com isso, os princípios de Deus. Existe a justiça de Deus que a gente precisa andar em conformidade com ela. Existem alguns padrões, existem alguns preceitos de Deus. E a gente tem que mergulhar nisso. Tão importante quanto a gente ter o fogo dentro da gente, esse fogo estar aceso da forma certa, do propósito certo, dentro da vontade de Deus. O fogo, ele tem um propósito. Esse fogo, ele vai te levar para perto de Deus. Quando esse fogo te pegar, cara, quando você estiver queimando em Deus, você vai ter uma revelação da sua pessoa. Senão não tem sentido. Você tem que ter uma revelação daquilo que precisa ser transformado em você. Você precisa entrar num choque, você precisa entrar num conflito. Você precisa entrar numa guerra. É na hora. O fogo vem e ele te coloca para perto de Deus. Esses caras aqui não entendiam o que era o fogo de Deus. E eles fizeram do jeito errado. E às vezes, eu vou falar pra vocês, cara, o fogo de Deus, ele é uma coisa muito legal, cara. Porque o fogo de Deus, ele aponta quem é a pessoa de Deus. Um dia talvez os 400 profetas de Baal, eles falaram assim: cara, o Deus que for o verdadeiro Deus, ele vai responder com fogo. Então vai vir um fogo do céu e esse fogo vai mostrar quem é Deus. Então toda vez que aparece o fogo, ele aponta a Deus. Um dia a galera estava andando no deserto, então tinha uma coluna de fogo, e essa coluna de fogo apontava qual era o caminho de Deus para a vida deles. Cara, todo fogo, ele vai apontar Deus para você. E aí você tem que ir atrás desse Deus. Existe um papel que a gente tem que assumir. O fogo, ele aponta para você uma responsabilidade que está dentro de você. Esses caras aqui na WBU, eles são algo irresponsável. Eles não foram responsáveis com o fogo de Deus. E a gente tem que ser responsável com isso que Deus está fazendo. A gente tem que entender o que é isso. Deus tem que Cara, Deus está querendo colocar uma santidade na gente com isso. Deus está querendo colocar um temor santo na gente com isso. A gente tem que entender que isso tem um preço. A gente acessar alguns lugares em Deus, isso requer um preço. E de repente você fala assim: Samuel, mas isso fere todo o conceito da graça. Porque a graça fala pra gente de algo que a gente não precisa fazer nada. O pastor estava ministrando aqui ontem pra gente sobre a nossa herança. E ela falou: cara, você não precisa fazer nada pra você ter sua herança, você é filho. E vou falar pra você: cara, isso é verdade. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Cara, eu vou falar pra você: a graça, ela é de graça. Já diz o nome: é graça. Graça não custa nada. Mas eu vou falar pra você, cara, o reino tem preço. Mas fala pra gente que o reino dos céus, ele é tomado à força. Então, você vai ter que fazer algo com o reino de Deus. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Sim. Cara, a gente entrar aqui na presença de Deus, e Deus fala: cara, você é bem-vindo na minha família. Você é bem-vindo no meu coração. Isso é de graça, você não precisa fazer nada. O amor de Deus te alcança. Mas existem estágios em Deus, existem níveis da sua história com Deus que requer um preço que nós temos que pagar. E esse, às vezes, é o nosso problema. Porque a gente quer desfrutar de algumas coisas sem ter que pagar um preço. Igual a pastora também estava falando aqui ontem, ela falou: cara, do Egito quem te tira é Deus, você não precisa fazer nada. Deus te tira, cara. A graça de Deus existia já antes da graça. Porque quem tirou o povo do Egito foi Deus. O povo não fez nada. Deus fala que com mãos fortes eu te tirei do Egito. A gente não fez nada para sair do Egito. Só que eu vou falar da Babilônia: quem sai é você. Você tem que pagar um preço para sair da Babilônia. Você tem que escolher isso. Você tem que deixar algumas coisas para trás. O pastor, quando ele estava ministrando aqui na semana passada, ele estava falando das 10 virgens. Cara, existia uma responsabilidade sobre aquelas mulheres. Elas tinham um papel que elas tinham que assumir. E 5 delas não conseguiram fazer isso. Você entende? Estava ali o convite das bodas, o noivo. Só que elas precisavam ter a responsabilidade de se manterem azeitadas. Tudo requer um preço da gente. Tudo requer um esforço da gente. Não um esforço na nossa carne, mas um esforço nosso no espírito. Porque a gente não consegue sustentar algo que é eterno com as nossas mãos. Mas a gente precisa entrar nessa dimensão do Espírito. Isso é um esforço que é da minha parte e da sua parte. É isso que vai manter a chama do Senhor acesa. Daniel estava na Babilônia. Só que a questão é que a Babilônia que não estava dentro de Daniel. Por isso que ele pôde sair de lá. Porque ele tirava a Babilônia de dentro dele. Amém. Que era exatamente o contrário da mulher de Ló. Um dia ela saiu de lá. Ela saiu lá de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra nunca saiu de dentro dela. Está lá até hoje dentro dela. Por quê? Porque existe uma luta. E a gente não pode deixar isso na conta de Deus. A gente não pode botar essa responsabilidade no fogo de Deus. Vem fogo de Deus e tira de mim toda a minha vontade de pecar. Cara, você não vai perder a vontade de pecar, mas você vai ter que tomar a decisão de não pecar. Amém. Você vai falar assim: fogo de Deus, me leva a lugares que eu nunca fui, me leva a um nível de intimidade, a um nível de entendimento que eu nunca vivi. Cara, o fogo pode te levar, mas você vai ter que trilhar um caminho para chegar lá. Cara, é responsabilidade. A gente tem que entender que são as coisas dessa terra que tiram a gente do banquete de Deus. É contra isso que nós temos que lutar, cara. Ah, Senhor. Um dia, cara, o Leandro fez uma festa e ele chamou várias convidados, chamou todos os amigos dele. Então um dia alguém e a Sara casaram e eles começaram a convidar os melhores amigos dele. E quando esse cara fez esse convite, um falava assim: cara, eu tenho umas terras, eu tenho que trabalhar. Trazendo para a verdade, ele falou assim: cara, nesse dia eu tenho um plantão, tenho que fazer um trabalho. Mas não era assim que ele estava obrigado, que nem eu leio. Que aí você vai falar assim: vou ler. Você não vê no culto, ele fala assim: eu estava de plantão. Você fala assim: você está falando a palavra de Deus, não é isso. Mas aquele cara, ele era o dono. Ele podia ir quando ele quisesse. Ele falou: não, nesse dia eu tenho que fazer um trabalho. E chegou com outro cara e falou: meu, Eu acabei de casar, eu quero ficar na minha casa com a minha esposa, eu quero curtir. E quando a gente lê lá em Joel, que existe uma santa convocação, o problema é assim, ó, você que acabou de casar, sai da lua de mel e vem aqui se arrepender com a gente. Vamos orar aqui pela nossa nação, para que venha o avivamento. Amém. E Deus está fazendo um convite para a gente começa a falar, Senhor, não dá tempo. Eu fiquei extremamente envergonhado essa semana, mas de verdade. Na quarta-feira eu fiquei, me senti humilhado. Eu estava voltando lá da Culpa da Verdade e Vida, estava com o Lucas, e a gente estava voltando ali pela Avenida Nova, e quando a gente olha aquela balada, meu irmão lá, sem brincadeira, devia ser umas 11h30 já aqui lá naquela hora. E a balada estava pegando fogo, cara. Parecia até que estava Deus lá, cara, que era um fogo, era uma gritaria, rapaz. Gente chorando, gente pulando. E eu falei, cara, e quando a gente vai fazer aquela, vamos ter uma vigília, a gente fala, meu, no outro dia eu vou ter que trabalhar, cara, não dá pra ficar. E eu vou falar pra você, cara, quantas vezes eu não fui trabalhar virado? Fala aí, hoje trabalhou muito virado, né, hoje? Hoje é lá pro casamento, olha como Deus é bom. Olha onde Deus tirou a gente. Literalmente Deus tirou hoje o rosto da lama. Você voltava cheio, porque o casamento era uma lama, né? Hoje eu voltava todo elameado pro trabalho no outro dia. Imagina o cara cheirando bebida, cheio de lama, não trabalhando no banco. Só Deus, né? Só Deus tinha um plano mesmo pra ele. Né? Pra não perder o emprego. Mas você vê, cara, a gente faz isso. E eu tava conversando com o Mar nessa mesma quarta-feira e ele falou assim, Sam, quando eu fui lá pra Dubai, lá quando eu tava na Arábia, todos esses lugares aí, ele fala, cara, quando dá o horário do assunto dos muçulmanos, o cara começa a tocar uma sirene. E ele falou, se você tá na loja, o dono da loja começa a falar assim, ó, vale licença, sai todo mundo. O cara não se importa, ah, tô fechando aqui um negócio, fala, meu, sai todo mundo. E eles estendem uns tapetes enormes assim, ó, no shopping, e todo mundo começa a sair do tapete, o homem do seu lado, a mulher do seu lado, e todo mundo começa a orar. Cara, e a gente pensa que a gente tá bombando. Santidade, sabe como chama isso, cara? Santidade. Eles têm santidade, eu não tenho. Eles têm santidade lá com Deus deles, eles têm dedicação, eles têm devoção. São essas coisas que tiram a gente. São essas coisas que nos tiram da rota de Deus, cara. São essas coisas que nos tiram do caminho. Cara, o que adianta ter um fogo se eu não tenho a oferta, cara? Se não tem sacrifício. Tem que vir um sacrifício santo dentro da gente. Cara, olha como as coisas até roubam da gente. Cara, Esaú, ele tinha a porção dobrada. A porção dobrada estava sobre a vida de Esaú. Cara, ele trocou isso por nada. Trocou por um prato de lentilha, cara. Trocou por um guisado. Por nada. Tudo que você troca por um guisado não vale nada. Nossa, já ficou no vale assim. Cara, não vale nada. Trocar as coisas das pessoas. Cara, são exatamente essas coisas que vão nos roubar de Deus. São exatamente essas coisas que vão nos tirar do banquete de Deus. Cara, a gente tá, você pensa que a gente está estourando. Você pensa, cara, Deus, isso aqui é o céu. Eu falo pra você, irmão, isso aqui ainda não é nada. A gente nem passou pela porta ainda. Você pensa que isso aqui é muito. Cara, eu falo, esse culto está muito bom, cara. Eu acho que é o melhor culto da minha vida, é esse filme. Cara, esse louvor foi bom demais. Nunca vi, cara, um louvor com dupla sertaneja ser tão bom. Foi top. E a gente pensa, cara, nunca vai ter um culto igual a esse. Vou falar, gente. Eu estava chorando. O Marcos já foi arrebatado. E mostrou pra você, cara, isso aqui ainda não é nada. Você ainda nem viu os sinais que Deus vai fazer. A gente ainda nem viu o nível de transformação. Você nem imagina aí o lugar onde Deus vai te levar, cara. Mas eu vou falar, cara, isso tem um preço. Como aqueles caras não quiseram pagar o preço pra estar na festa do mundo. foram roubados do banquete. Quando você não paga o preço, você é roubado. Você é roubado do seu propósito. João 10:10 fala que o diabo veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, cara. E é isso que ele faz, cara. A nossa identidade, o nosso propósito, a nossa vocação, ele rouba, ele mata isso da gente. E é exatamente nessa hora, na hora que a gente não chama a responsabilidade que a gente tem que chamar, na hora que a gente não entende que nós temos um preço a pagar. É junto, você tem que entender. É que toda vez que você fala, cara, eu estou entrando aqui num mover de Deus, cara, eu estou entrando aqui num norte que Deus está colocando na minha vida, e eu vou falar, Deus está levando a gente para um lugar. Só que ao mesmo tempo eu tenho que andar em responsabilidade, senão eu me perco nisso. Se não virar mover, só vou mover. E vou falar, cara, quem se move por mover é inferno. É isso que acontecia lá com os caras do tanque de Bethesda. Os caras se moviam por mover. Cara, um dia chega Jesus e fala assim, e aí? Você está enfermo, você está doente, você quer sarar? E ele fala assim, eu vou te contar como é que funciona aqui nesse lugar, eu vou te contar como é que é a doutrina da nossa igreja. Vem um anjo aqui de tempo em tempo e move a água, e falou, cara, eu sou um anjo. E eu quero aqui mover a água do seu interior. Só que eles eram tão enfermos que eles não conseguiam se mover em Deus, eles se moviam no mover. Cara, quem se move no mover está doente. Quem se move no mover é enfermeiro. O cara está enfermo, o cara está mal. O Judson falou uma coisa muito bacana pra gente. Ele falou, olha, nunca foi tão fácil você ser uma pessoa relevante hoje. Você nunca foi. Estava conversando com a minha amiga, eu falei, cara, e ela faz uns negócios meio doidos lá, diferente, todo mundo gosta. Eu falei, faz o seguinte, monta um canal no YouTube, você vai bombar. Posso falar, meu irmão, hoje qualquer um bomba. Hoje qualquer um pode ser relevante, hoje qualquer um pode ser influente. Hoje para você aparecer na pesquisa das 100 pessoas mais influentes do Brasil, não custa muito não. O pastor está na 114ª posição. No ano que vem ele já entra. Já tá chegando lá. Cara influente, conferencista internacional. Internacional. Já ministrou no México, na Espanha, na Índia. Daqui a pouco só falta a África. O Flávio, mas ser relevante hoje é fácil? Ou pra ser mais difícil? Você ser uma notória, uma pessoa que influencia outras pessoas. A gente vê isso por tudo. Só que ao mesmo tempo que nunca foi tão fácil ser alguém relevante, nunca foi tão difícil achar alguém que se disponha a ser relevante para Deus. Essa é a questão. A questão é fácil ser, mas é difícil você encontrar alguém que se disponha a ser relevante no reino dos céus. Porque existe um preço a ser pago. Cara, você tem que sair daqui pensando, eu tenho um preço a pagar. Qual o preço que eu tenho a pagar? E aí que vem a beleza do reino. O preço que Lucas tem que pagar não é o preço que eu tenho que pagar. O preço do Lucas é o preço do Lucas, o meu preço é o meu preço. Cada um na sua individualidade. Eu não vou falar para você o que você tem que pagar. Quem vai saber é você. Mas é uma coisa que eu te falo com certeza. Existe algo dentro de você que você tem que entregar. Existe algo em você que você tem que matar. Existe algo em você que você tem que deixar. Existe algo em você que precisa ser transformado. Existe algo em você que precisa ser mudado. Existe algo em você que você tem que falar, Deus, cara, tá aqui. Muda isso para a sua glória. É legal a gente falar assim, né? Eu estava até conversando, acho que foi com o Lucas isso. A gente estava na quarta-feira no Jermin. E ele estava falando lá da neta dele. Que na verdade ele estava falando da filha dele, que a filha dele é bem folgada. Ele falou, cara, minha filha é bem folgada. O pastor também estava lá, né? Ele falou, cara, minha filha é folgada e tal. E ele nem estava falando disso, mas ele comentou, hoje é aniversário da minha neta. Eu falei, cara, no aniversário da neta dele. E ele está aqui ministrando a gente. E era engraçado que acho que foi ele que falou assim, cara, se tiver que ficar com a família, fica com a família. Mas ele já está falando de uma outra proporção disso. Mas olha que legal. Ele estava aqui por minha causa. Ele veio aqui para me abençoar, cara. Ele está pagando por isso. E eu falo de repente, só isso? Cara. Existem vários níveis de preço, existem vários preços que ele paga. Ele mesmo fala, cara, desculpa usar essa palavra aqui, ele falou, meu, eu ministrava aqui com uma bolsa de cocô aqui do lado, e eu ficava ministrando, liberando cura. Então você acha que é só isso, preço, beleza. E aí a gente pensa, cara, que bênção ser assim como ele. E você pensa, cara, que bênção ser como pastor aqui, meu, pastor. Pastora, ontem quem estava aqui no coração, quem não estava no coração, você foi roubado no banquete de Deus também. Suas ocupações nessa terra te roubaram do banquete, cara. Desculpa. Mas a verdade é essa. E você fala, uau, que maravilha a pastora aqui fluindo e liberando. A pastora só incendiou, a pastora foi malandra. Malandramente. Ela veio aqui para pôr fogo na gente e foi embora. Largou aqui e falou assim: vem cá, tangedor. Falei, ah, querendo dar o golpe em mim. E foi embora, eu não sabia o que fazer com os caras aqui. Falei, agora, o que eu faço? Que eu não sabia. Aí eu falei, cara. Aí sabe o que eu fiz? Meu avô contou pra você um segredo. E os caras estavam queimando aqui, a galera tava queimando, a galera tava fervendo. Ah, ela tá lançando a barriga agora, que ela já vai no vento. Agora não pode ver uma barriga descoberta. Entendeu? O que eu fiz? Eu falo pra você, a hora que você estiver vendo alguém queimando, não faz nada, cara, deixa o cara queimar. Se no máximo você assopra, pra pegar mais fogo. Mas não fica mexendo, não fica manipulando o fogo ali, não. Deixa isso pro mágico. Cara, se o cara queimando, cara, deixa o cara queimar. Deixa o cara fluir na identidade dele. Você tem que ser rio, não tem que ser represa. Deixa o cara fluir. E a pastora malandramente foi embora. E você pensa, uau, que bem essa pastora, tacou fogo na mulherada, tacou fogo nos jovens aqui, tá fazendo fogo em todo mundo. Mas, cara, tava pagando o preço, enquanto ela tava aqui ministrando, a flor tava doente. Cara, existe um preço pra gente. A gente pensa que é alcançar lugares em Deus, assim. A gente quer pôr essa responsabilidade em Deus. É igual quando o roxo vai curar. O roxo, quando ele vai lá pra curar, o roxo pensa assim, cara, quem vai curar esse cara aqui é Deus. Entendeu o que eu vou falar, tá? Aí ele chega e fala assim, bom, Deus, a responsabilidade aqui dessa cura aqui é sua, né? Eu sou bom e o Senhor é o responsável, tá? E Deus fala, não, hoje é o contrário. Eu sou bom, você que é responsável. E a gente faz isso na nossa vida. Fala assim, Deus, eu sou um cara bom, então você responsabiliza pela minha vida. Deus fala assim, não, eu sou bom, então você vai se responsabilizar com a sua vida, porque eu sou bom. E essa é a verdade. E na nossa vida, meu irmão, existe um lugar onde a gente tem que chegar. Porque a gente, o problema é que a gente quer intimidade, só que a gente não quer pagar o preço, a gente não quer ter o compromisso disso. A gente quer viver os benefícios. Cara, é muito bom viver com Deus. E a gente quer viver com Deus, só que, cara, viver com Deus existe um preço. Para entrar é de graça, mas para ficar lá dentro tem um preço. A gente quer ser que nem Judas. Cara, Judas foi um dia lá com um beijo no rosto de Jesus, cara. Ele queria intimidade, mas ele não tinha uma aliança com aquele Jesus. Quando ele fez aquilo, ele pegou o nosso Jesus, o meu Jesus, e estava dando a mão dos homens, cara. E a gente quer viver na igreja o espírito de Judas. A gente quer desfrutar da intimidade, mas a gente não quer ter o compromisso, a gente não quer ter a aliança. A nossa vida precisa ser uma vida de aliança com Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá, eu acho que é 2 Crônicas. Eu acho que eu não tenho primeira aqui, mas acho que é 2. No capítulo 1. Nesses dias Deus quer colocar na gente um temor santo, cara. para a gente poder tratar Deus como ele tem que ser tratado, cara. Para a gente tratar esse fogo como ele tem que ser tratado, cara. Segunda Crônicas, no capítulo 1, no versículo 1. Foi bom que me lembrou. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 1 fala: e o rei Salomão, o filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor, seu Deus, o abençoou e o fez aumentar o seu poder muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1.000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, todos os israelitas que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. E nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Cara, o lugar da presença de Deus, a tenda do Senhor, ele foi até o lugar da presença de Deus. Oh! E a Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado, por havia levado a Arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, estava em frente à tenda sagrada. Cara, a tenda é a arca. Cara, Deus estava ali. E o rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar o Senhor. E ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1.000 animais. 1.000 ofertas de sacrifício que foram ali queimadas. Cara, ele olhou a presença de Deus. Falou, cara, eu vou fazer aqui uma oferta. Mas, meu irmão, não foi uma oferta qualquer. O cara fez 1.000 altares para o Senhor. Imagina, meu irmão, você está na presença de Deus, levantar 1.000 altares para Deus. Ele pagou o preço. Ele falou, cara, o preço dessa presença são 1.000 altares. Eu vou pagar o preço. Cara, a gente tem que pagar o preço dessa presença. Senão a gente pensa que está na presença, mas não está. Quem não paga o preço não está na presença. Você está vendo? Você pensa que você está perto, mas está longe. Porque se você não consegue entender o que você precisa ofertar, cara, se você não precisa entender, se você não consegue entender o que é essa presença, não tem como você estar perto. Deus, ele é irresistível, Deus, ele é inesgotável, Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso. Não tem como estar na presença de Deus e achar que a gente está em qualquer lugar. Mas para a gente é mais fácil o paralelo de Bethesda. Lá dentro, é mais fácil a gente vir para a igreja e falar assim: ah, cara, o pastor não colocou a mão sobre mim hoje. É mais fácil a gente chegar na igreja e quando vem a palavra que dói dentro da gente, a gente fala assim: ah, mas também o Samuel, ele nem vive o que ele prega. É mais fácil eu vir para a igreja e falar assim: sabe o que acontece, cara? Ninguém cola em mim, ninguém quer andar comigo, ninguém quer ser meu amigo. E a gente responsabiliza outras pessoas, a gente responsabiliza Deus, a gente responsabiliza o sacerdote para não viver a responsabilidade, para não viver o preço, para não pagar esse preço. Meu irmão, não põe culpa em sacerdote, você é o sacerdote. Porque a gente fala assim: cara, eu sou o rei, eu vou governar, eu tenho autoridade para governar, e o sacerdote é o pastor. Ah, cara, você recebeu a porção dobrada, é rei sacerdote, cara. Você é o sacerdote. Amém. E sabe o que eu vou falar para você sobre mover sacerdote? Cara, não faz sentido existir um mover se não existir sacerdócio. O exemplo que eu estava falando esses dias, cara. Não faz sentido. Não faz sentido você querer entrar no mover de Deus se você não quer assumir o sacerdócio. Sabe por que a gente não quer assumir o sacerdócio? Cara, porque ser sacerdote é você ser responsável. A gente quer ser que nem Saul, a gente quer ser rei e jogar a responsabilidade das coisas do sacerdote. Ó, Samuel, eu vivo do jeito que eu quero. Resolve aí com Deus o que eu faço. Deus está falando, cara, você é o sacerdote. Você é o responsável. Porque eu posso falar, dá medo de ser sacerdote. O sacerdote era a presença de Deus. Ele fala, cara, eu posso morrer aqui hoje. Deus quer matar a gente mesmo, cara. Amém. Morra vocês todos. A presença de Deus, lógico. É, São Paulo, você mora, está profetizando. Eu oro, falo, Deus me mata. Estou orando, ontem estava lá em casa lá, conversando com os irmãos, eu falo, cara, estou orando para Deus me matar. E aí depois minha mãe foi conversar comigo, né, na hora todo mundo passou misericórdia, cara, cara, me mata, Senhor, me mata mesmo, me mata para mim mesmo. É igual Deus falou para Moisés, Moisés falou, Deus, eu quero te ver. Aí Deus falou, você escolhe, Moisés, você morre, ou você anda comigo e eu te mato, porque ninguém pode ficar na minha glória, ou você morre, depois se tiver morto, você anda comigo. Porque eu posso falar, meu irmão, está lá em Romanos 6, pode ler, fala que aquele que morreu, a morte já não tem mais poder sobre ele. Depois que você morrer, meu irmão, não tem que você morrer de novo, então você já está livre. Você pode andar na presença de Deus, porque eu já morri. Eu aguento para a glória, Senhor, eu já morri. Só que a gente não quer morrer, a gente não quer o preço. Deus fala, cara, você fala assim, Deus, qual o preço que eu tenho que pagar para andar com o Senhor? E Deus fala para você, cara, é tudo. Você tem que morrer. Salomão entendeu, falou, cara, eu vou morrer mil vezes, mil altares, eu vou morrer mil vezes para o Senhor, porque eu quero andar com Ele. E esse é o lance de você entender o seu sacerdócio, de você entender o seu lugar. Falar, cara, existe uma responsabilidade de eu ser um sacerdote. O sacerdote ficava lá preocupado, ele falou, não, eu tenho que andar na presença, é tão santo. Ele não dormia de preocupação, meu irmão, quando ele tinha que entrar no turno dele. Eu quase consegui isso hoje, meu irmão. Já é meu turno aqui. Só dormi uma hora e meia. Então, se eu for terminar, não estranho. Pode dizer alguma coisa enquanto eu dormia. Mas é isso que eles faziam. Porque eles pagavam o preço. Eles iam lá chorar pelos pecados do povo. A gente não quer esse sacerdote porque a gente não quer se importar com outra pessoa. Porque eu não quero morrer por causa dos pecados do Rafa. Ser sacerdote é isso. Você morre pelo pecado de alguém. Ser sacerdote, você vai remir a vida da pessoa. Assim, eu vou morrer pelo pecado dela. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote, irmão. Porque ele morreu pelo meu pecado. Ele me remiu. Por isso que, meu irmão, posso falar? Eu não estou aqui por nada que eu posso fazer. Fala pra vocês, cara, eu sou um lixo. Eu sou um nada. Uma porcaria. Eu só estou aqui porque um dia Jesus morreu por mim. E vou falar você também. Tudo que você faz na sua vida é porque um dia Jesus morreu por você. Porque um dia Jesus falou assim. Quando Deus olhou para o céu e falou, cara, vou fazer um plano de salvação. A Bíblia fala que antes da construção do mundo, Deus já tinha um plano de mandar Jesus para remir a gente. Antes de Adão. Adão nem tinha pecado. Cara, Adão nem existia ainda. O plano já era Jesus. Mas Jesus não foi porque foi uma ordenança, porque Deus teria obrigado. Vai lá, Jesus, tem que ser você. E fica quieto e vai, não reclama. Jesus falou, cara, eu quero ir. Eu vou assumir a responsabilidade com os meus irmãos. Eu quero eles aqui, eu vou pagar o preço para que eles saiam de destituídos para a glória de Deus, para perdidos e mortos, e se tornem quem? Cara, os meus irmãos. Eu não quero mais ser um unigênito, eu quero ser um primogênito. Eu quero ser o primeiro de muitos. Então eu pago o preço. Jesus foi lá e assumiu e pagou o preço por nós. Isso é muito legal, né? Porque o diabo colocou um preço na gente. Ele falou assim, ah, Jesus falou assim, e aí diabo, qual que é o preço aí para eu ganhar alguns irmãos? O diabo falou, cara, você tem que morrer na cruz. Eu falei, opa, agora. Porque Jesus sabe que você vale muito mais do que isso. Jesus falou assim, cara, eles não têm preço. Então eu pago, o diabo que é burro. Colocou um preço na gente, vacilou. E a gente tem que fazer isso. A gente não quer sacerdote porque eu não quero perder o meu tempo por causa do hoje. Falo, cara, eu não quero matar o meu tempo. Vamos falar de morrer assim. Não quero matar o meu tempo porque o hoje está mal, cara. E você vai pensando, pô, o hoje também não está mais direito. Toda vez é a mesma coisa, cara. Não acredito. Meu, faz 15 anos que eu conheço o hoje. Conheço o hoje, ele tinha cabelo. E é o mesmo problema até hoje. Você fala, hoje tem que mudar. Hoje fala, cara, eu tô careca de saber. Nossa, lesão nem se fala. E posso falar, eu não quero mais gastar meu tempo com ele. E eu não quero ter que ir lá na casa do vizinho. Um dia que a Aninha dá umas porradas nele lá, o vizinho com olho roxo. Falou, cara, vem aqui resolver aqui. Não quero, cara. Eu quero dormir, cara. Eu quero dormir. Ontem de manhã, deu um problema na porta. E aí ontem de manhã eu tava tentando resolver, tava dando tudo errado. E eu, cara, falei, não, vou tomar um banho. Falei, cara, vai acontecer alguma coisa. Não dá, não consigo resolver isso. Fui tomar um banho e falei assim, pô, senhor, irmão. Eu só queria dormir. Então, eu posso falar quando eu falei isso, meu irmão, eu me senti tão mal. Eu falei, cara, não me responsabiliza pelas coisas de Deus. Porque é muito fácil, meu irmão, falar assim, ah, deu problema na porta. Ô, pastor, meu, ó, deu problema na porta lá, vem aí, beleza, falou. É muito fácil isso, cara, eu não posso fazer isso na igreja. Eu posso falar, você chega na igreja, inacreditável, ontem a cadeira estava em espinha de peixe, tinha comida. Você chegou hoje, a cadeira está aqui, ó, retinha, quadradinha, não tem nem comida no chão. Cara, inacreditável. Veio um anjo de noite e limpou toda a igreja. Meu irmão, você acha que assim acontece? É muito fácil a gente vir aqui no culto. Chegar aqui, sentar e falar, ei, pastor, essa palavra aí tá ruim hoje, hein? Tá fraco, acho que o pastor orou pouco. Cara, ora você. Posso falar, cara, quem estiver pregando aqui, não é porque eu estou pregando hoje, mas quem... O cara está queimando, o cara está cheio de Deus, o cara tem uma verdade dele, o cara viveu a vida dele com Deus. Cara, se nada está acontecendo na sua vida, você precisa viver uma vida com Deus. Mas é muito fácil, a gente sempre transferir responsabilidades. Ele paga o preço, eu só desfruto. Não existe isso, você é de Judas, cara. Hoje a igreja do Judas. Aí fala tanto do espírito de Jezabel, né? Cara, na verdade, o espírito é do Judas, cara. A gente. O problema é que a gente não quer pagar o preço. O problema é que a gente prefere ser Caim. A gente quer dar do fruto da terra para Deus. Sabe o que Deus a gente tocar em, cara? Porque Caim deu fruto da terra. Cara, nada a ver, né, cara? O que dessa terra, cara, serve para Deus? Nada. Nada dessa terra. Não tem sentido. Não comunica com o céu. Só que é mais fácil a gente dar o fruto da terra do que a gente dar a primícia. A gente dá o primeiro. E é isso que Abel fez. E Deus recebeu a Abel e a sua oferta e rejeitou a Caim e a sua oferta. Porque é mais fácil pagar o preço de Caim do que pagar o preço de Abel. A gente não consegue entender que quando a gente vai lá em Ezequiel, a gente começa a ler das águas profundas. E é legal talvez uma visão do céu subir lá falando. E ele dizia que quando a gente vai chegando nas águas profundas, a gente começa a perder o controle. Foi muito legal, ele falou assim, cara, aí você vai andando, aí as águas vai dando uns arteiros, vai dando um jeito. Cara, quando já está dando nome, eu falo assim, cara, chega uma hora que já não dá mais pé. A hora que não dá mais pé, você está descontrolado. Eu vou falar para vocês, eu entendo que é afogamento, gente, eu afoguei já. Eu entendo disso, falta uma verdade. Cara, chega uma hora, cara, você não tem controle de nada, cara, nada, nada. Gente, foi inacreditável. Eu tava assim, eu tava lendo a Bíblia assim. E tava, o mar tava bravo, tinha dado umas tempestades lá. E já era, né? Já era uma maresia, já era complicado. Aí a gente tava conversando. E de repente eu olhei e falei assim, cara, tá puxando pra caramba, vamos embora. Falei, vamos, só vou amarrar os shorts. Cara, quando eu amarrei os shorts, cara, tava ali já. Eu falei, peraí que agora eu vou nadar. Aí sabe a hora de dar aquela câmera aqui, meu cara. Eu só fui voltando, os caras, venha, mano, não dá. Chama alguém, me ajuda. Cara, não via mais Deus. Ai, irmão, cara, eu fui lá pro fundo, e fui lá pro fundo. E meu irmão, ele veio pro fundo, cara, e aquele fundo não acabava. E eu olhava pra trás, tinha mais fundo. E eu não via mais a praia, entendeu? Só vi o céu. Meu irmão, nessa hora, eu não pensei na minha mãe, não pensei no meu pai. Não pensei em nada, cara. Vou contar pra vocês, cara, nem orar eu orei. Acho que eu já tinha abandonado, já era. Eu falei assim, cara, toda a força que eu tiver em mim, eu vou tentar ficar com a cabeça pra fora dela. E vi umas ondas assim, cara, falando, mano, eu só vi assim, cara, chega uma hora que você perde o controle. E era muito legal quando isso acontece em Deus, não na praia. Mas quando acontece em Deus, eu falo assim, cara, eu tô descontrolado. E o Espírito Santo vai te levando. E aí você vai naquela palavra que um dia Jesus falou, Pedro, hoje você vai para onde você quer, você faz a vida que você quer. E um dia vai vir um cara e ele vai te cingir. e Ele vai te levar a lugares que você não quer ir. Mas cara, é Deus que está me levando, não sou eu. Só que posso falar para você chegar até essa água profunda, cara, você tem que andar um baita de um bocado. Você tem que andar até esse lugar. A hora que a água está rasa ainda, cara, quem anda é você. Você fala, não, eu vou pro fundo. Né? A Bíblia fala que, se eu não me engano, ele andava lá. Eu não lembro se é. Mil côvados ou um côvados. Eu sempre confundo essas medidas. Mas eu sei que dá mais ou menos meio quilômetro. Até imagina, o cara andou meio quilômetro. Depois ele andou mais meio quilômetro. Depois ele andou mais meio quilômetro. O cara andou 1,5 km dentro da água. Para chegar num lugar onde ele perdeu o controle. Fala para você, irmão, se a gente já perdeu o controle, cara. Você não anda nem 1 metro ainda. Você tem que andar pelo menos 1,5 km em Deus. Então o que acontece? Tem a responsabilidade de chegar nesse lugar, cara. E Deus nunca vai te dar a responsabilidade. Meu irmão, só, nunca. Você vai assim, ah, Deus, faz isso para mim. Deus fala, não, cara, tem nem que fazer você. Meu irmão, você acha que Deus não amava Adão? Você acha que ele tirou a responsabilidade de Adão? Deus não amava Jesus? E você acha que ele tirou a responsabilidade de Jesus? Imagina assim, ó, Jesus ali no jardim, cara, chorando, angustiado, sofrendo. Cara, e Deus, posso falar? A sensação de Jesus, ele está falando assim, cara, Deus me desamparou, mano. Deus esqueceu de mim agora, porque eu conheço Deus. Geralmente nessa hora é a hora que Deus vem e salva. E Deus deixou ele morrer. Você acha que o coração de Deus não sofreu, cara? Deus tem sentimentos, mano, igual a gente. A gente tem, na verdade, nós somos igual, por isso que a gente sente tudo que ele tem. E Deus não vai poupar a gente da nossa responsabilidade. A gente não quer responsabilidade, porque as responsabilidades, elas não levam para um momento de provações. Cara, eu vou falar, a vida com Deus é assim. Se você vai lá em Cantares, ele fala assim, cara, vão soprar os ventos do norte e os ventos do sul. Cara, vai vir o vento da prosperidade, mas meu irmão, vai vir o vento da tribulação. É necessário. Um dia ele estava na casa do Guizão, e o Guizão começou a orar por mim. E ele falou, cara, tem o sapateu de mira em você. Foi lá ministrando, pô, cara, foi tão de Deus. E daqui a pouco, falei, cara, então onde você anda, você espalha um perfume, pô, cara. É muito bom quando Deus começa a declarar coisas sobre a gente, né? Deus é muito top, cara. Ainda que eu fale assim, Deus, eu não sou esse cara, mas fala, mas o Senhor, é assim que eu sou no seu coração, Deus, então amém. Só que nessa hora, assim, ó, eu ouvi uma voz assim no Espírito me ouvindo. Falou, cara, mas você sabe que são os ventos da tribulação que espalham perfume. Eita, Deus. Isso é necessário. E a gente, e olha que loucura, eu falo assim, eu não quero me responsabilizar para não passar pelo vento de tribulação. Cara, o seu perfume nunca vai espalhar, então você não consegue desfrutar. Você não aproveita nada. Uma vida sem responsabilidade na presença de Deus, cara, é uma vida inútil. Se um cara chegar assim para você e na real falar assim, cara, eu não me responsabilizo em Deus, você podia virar para mim assim, cara, então para que você serve? Para que serve a sua vida? Não serve de nada. Cara, pensa só. Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal, se ele perde a propriedade dele de dar sabor, se ele se torna insosso, que fala isso mesmo, né? Cara, do que ele serve? De nada. Se não, vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, de nada. Se eu não assumo responsabilidade, imagina, eu sou salvo, mas você salva o mundo, não. Cara, você não serve pra nada. Você vai ficar guardado ali na prateleira, mano. Existe um preço pra pagar. 1000 altares. 1000 altares. A gente tava falando de ser relevante. E o Júlio só me fala uma coisa muito legal. Cara, ser relevante é você andar com Deus. Você quer ver um cara que é relevante? Ele anda com Deus. Então a gente pode falar de Enoque, a gente pode falar de Abraão, a gente pode falar de Moisés, a gente pode falar de Davi, a gente pode falar de Paulo. Cara, o que tornava esses caras relevantes é que eles andavam com Deus. E toda vez que a gente anda com Deus, a gente paga o preço. Que é morrer mesmo. Isso que eu estou falando, meu irmão, é muito mais do que a iniquidade. O apóstolo está explicando aqui pra gente, né? Sobre a inércia, a iniquidade e a apostasia. Então ele pensa, cara, tem uma data que Deus me torna relevante. É quando eu chego num nível assim que eu paro de pecar. Cara, parar de pecar não é para a pessoa. Parar de pecar não é para Deus. Você está fazendo algo por você. O pecado, ele te mata. Não sei se vocês lembram daquele dia que eu falei, eu mostrar aquele vídeo. Cara, eu nunca mais esqueci daquele vídeo. Estou muito forte. O pecado é ruim para você, cara. Assim, nossa, mas eu não pego. Pô. Jesus vai você, cara, você quer um troféu agora? Eu quero ser meu irmão. Viver lutando contra o pecado do irmão. Deus está falando assim, de você pagar o preço de coisas legítimas. Pagar preço fala de coisas legítimas. Não daquilo que é iníquo, daquilo que é ilegítimo, daquilo que é ilegal. Mas é você abrir mão daquilo que Deus fala, não, isso aqui é seu. Você fala, tá bom, senhor, mas é isso aqui que eu dou. A gente faz isso porque a gente precisa elevar o nível de justiça. É o que Jesus fala, cara, se a nossa justiça, se a sua justiça não exceder a justiça do fariseu, você não vai entrar no reino do céu. Fala isso. Cara, ele fala, você não entra no reino. Tá vendo como o reino tem um preço? Qual o preço do reino? Cara, a sua justiça é maior que a do fariseu. Você tem que elevar o padrão de justiça do mundo. Posso falar? Justiça do fariseu é você fazer a regra. Ah, não pecar. Cara, isso é a justiça do fariseu. É você ser excelente. Fala, Deus, beleza, vamos elevar o nível. O que o senhor quer? Cara, esse era a sanção. Esse era o Nazireu. O Nazireu era o cara que pegava a justiça e elevava o padrão dela. Eu vou pagar um preço. Só que o cara se apartava do vinho, o cara não cortava o cabelo. Aí você fala assim, ah, mas são só expressões, são só coisas físicas. Ah, pra mim é fácil não deixar que meu cabelo, né, deixar meu cabelo crescer. Exceto para alguns. Ah, é muito fácil pra mim, é só não cortar mais. O Lucas estava com essas ideias esses dias, Deus está libertando ele. Porque na verdade, isso era só uma expressão do coração que o Nazireu tinha. Nazireu, meu irmão, não acontece por fora, acontece por dentro. Mas se nesse dia a gente quer estabelecer a justiça de Deus, a gente quer trazer o fogo de Deus, a gente quer trazer o mover de Deus, cara, a gente precisa pagar o preço. Salmão, mil altares. Posso falar para vocês, sabe mais louco? Depois que Salomão fez mil altares, Deus olhou para Salomão e falou assim, Salomão, o que você quer, filho? Cara, olha o nível de acesso que isso dá para o reino. Deus falou assim, Salomão, o reino é seu. Toma o que você quiser, cara, você entendeu. Seja bem-vindo, pode entrar. O que aconteceu com o cara da festa? Ele foi lá e chamou um monte de amigos. E todos eles tinham seus compromissos. Eu estou com a minha esposa, estou com meus negócios. Ele falou, cara, pega todo vagabundo de rua e traz aqui agora. E aquele cara lá da rua, ele entendeu. Ele falou, então você pode entrar e desfrutar do meu banquete. É entendimento. Reino é entendimento. Salomão entendeu. Então Deus falou assim, entra aí, Salomão. Salomão, o que você quer? Aí Salomão, cara, isso é muito top. Isso é a parte mais top do entendimento de Salomão. E isso está totalmente ligado com o Salomão ter entendido. Porque Salomão podia ter pedido qualquer coisa, meu irmão. Salomão falou assim, Senhor, me dá sabedoria aqui para governar o seu povo. Salomão olhou, Senhor, olhou a galera que eu estou olhando agora e falou, meu, são os filhos de Deus, cara. Eu tenho que me responsabilizar por eles. E, Senhor, eu quero me responsabilizar pelo povo que o Senhor me deu, então me ajuda, me dá sabedoria. Ele não quis nem para ele. A nossa responsabilidade faz com que a gente pare de querer coisas para nós mesmos. Salomão falou, cara, não quero pouco. Eu quero para o Senhor, Deus. Igual a Ana, ela falou: Senhor, me dá um filho. E quando eu tiver esse filho, eu vou te dar. O nosso nível de responsabilidade, ele vai ultrapassar o nosso egoísmo. Ele vai, cara, quando essa igreja for uma igreja que se responsabilize, uma igreja que paga o preço, cara, nós vamos deixar de ser ensimesmados. A gente vai parar de pensar em nós mesmos. Você fica pensando só em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo. Sabe por quê? Porque a gente ainda não está pagando o preço. Porque o dia que eu pagar o preço, eu já morri, então não penso mais em mim. Como diz o Luiz Hermínio, eu vou parar de orar para Deus abençoar uma vida que eu já perdi. E aí, Deus é tão grande que ele fala assim: Salomão, cara, porque você não me pediu as riquezas? Cara, eu penso que Deus falou isso porque seria o primeiro pedido de qualquer pessoa. Ele fala: cara, como você não pediu as riquezas? Cara, não vai ter nenhum cara igual a você nessa vida. Não vai ter um mais sábio, não vai ter um mais rico. Você vai ser um cara. Mas esse acesso só pode ser liberado para Salomão porque ele entendeu, porque ele pagou o preço, porque ele se responsabilizou, porque ele estava entendendo o que Deus estava querendo com ele. Cara, a gente quer acessar lugares em Deus, Deus está falando assim: enquanto você não entender, cara, você nunca vai entrar nesse lugar. Passar por portas também é entendimento. É obediência, são passos de obediência, mas eu só obedeço porque eu entendo. Quem entende, meu irmão? Quem, meu irmão, para você, obedece quem entende. Se você obedece a entender, cara, você é escravo. Escravo não tem. Mas quem obedece com entendimento, é o escravo que fala assim: Deus, cara, fura minha orelha aqui. Eu quero entrar nisso. E Deus está perguntando assim para a gente essa manhã: cara, qual que é o seu altar? Eu estou perguntando para mim, para você, cara, o que, que hoje você precisa pagar o preço? Qual o preço que tem que pagar? Se você está entendendo isso, antes, na verdade, eu quero pedir para todos que você feche aí os seus olhos, se põe a sua cabeça. Mas flua nessa revelação de Deus, amém? A responsabilidade é toda sua agora aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, quero orar aqui com o Senhor pelos meus irmãos. Nos ajuda, Deus, a entender, Pai. Nos ajuda a entender que existe algo no reino dos céus. Que existe algo do Senhor para nós. Que existe um percurso, que existe um destino, que existe algo que o Senhor está trabalhando aqui, que existe um destino, e nós queremos entrar por essa porta, E quem entrar por essa porta exige algo de nós, exige algo que está impedindo. Eu vejo como se fosse uma porta e a gente tenta passar e tem uma coisa ainda que a gente não consegue passar por ela. E ela bloqueia a nossa passagem. Não. Meu irmão, queimar coisas no altar. Oh, oh, vou liberar acesso para você dentro do reino. E em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço, convence agora, Pai. A palavra nos fala em Marcos, no capítulo 16, que é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, só você pode tocar. Não é a minha palavra, não é o quanto eu posso orar por eles, mas é você, Espírito Santo. Age agora no interior dos seus filhos. Revela a eles. Ah, meu irmão, se você não está entendendo isso, pode falar para Deus. Deus, me revela agora que eu venho te matar. E Deus vai falar com você, meu irmão. Se ele não falar com você, pode me procurar depois. Mas ele vai falar com você agora. Ei! Ei! entendimento. Ah, eu quero convidar você a trazer aqui seu dízimo, sua oferta, sua bênção. Com entendimento, cara. Na chave, anda na chave de Salomão, meu irmão. Anda nessa chave agora. Com temor, cara. Nossa oferta tem que ter cheia de temor. Nossa oferta precisa ser agora. Ah, não estou falando de valor, tá, irmão? Mas a nossa oferta agora é cessante. A nossa oferta agora é cheia de temor. Está vivificada a sua oferta agora. O Espírito está vivificando as suas ofertas agora. Nessa chave, meu irmão, quero te convidar, em nome de Jesus, traga aí seu dízimo, sua oferta, sua bênção. Em nome de Jesus. Tua paz e adoração. Abençoa a sua vida, vai em paz.